o Abade Bussone e o Lord Wilmore. Depois dessa pesada conversa com a senhora Danglars, Villefort descobriu que em Paris havia duas pessoas que poderiam dar-lhe informações sobre o misterioso conde de Monte Cristo, o Abade Bussone e o Wilmore, um lorde inglês. Com a ajuda da polícia, descobriu o endereço dos dois e, disfarçado de investigador policial, visitou primeiramente o abade. Foi recebido na ampla biblioteca da modesta casa do religioso. Então o senhor é policial e vem em nome do chefe de polícia de Paris? Creio que já o conheço, pois certa vez pedi-lhe permissão para visitar os prisioneiros do castelo de Ife e, se possível, ajudá-los. Ele disse que confia no senhor e me recomendou visitá-lo, respondeu o outro diplomaticamente. Estou buscando informações sobre o conde de Monte Cristo, essa personalidade que está surpreendendo Paris. Monte Cristo é o nome de uma pequena ilha no Mediterrâneo. O senhor que usa esse título, na verdade, se chama Zanconi, afirmou o abade. Seu pai era um comerciante de Malta e eu o conheci bem, pois passamos a infância juntos. Quando jovem, o conde entrou para a marinha e participou da guerra na Índia. Ele é rico? Pelo que sei, sua fortuna é composta de 6 ou 7 milhões de francos, além de propriedades em todo o mundo. Foi nomeado Cavaleiro de Monte Cristo pelo Papa pela ajuda que prestou aos cristãos no Oriente. Mensalmente recebo dele uma doação de 10 mil francos para distribuir aos pobres. Então deve ser um santo homem, exclamou Villefort ironicamente. Por acaso tem algum inimigo? Sei apenas de um, o Lord Wilmore. Ambos estiveram na Guerra da Índia, mas em campos opostos. É só o que sei. É pouco, preciso de mais informações, disse o procurador um tanto asperamente. Então fale com o próprio Lord Wilmore, que está em Paris. Só não mencione o meu nome, pois ele detesta Zanconi e sabe que sou seu amigo. Esse senhor Zanconi já tinha vindo para a França alguma vez antes? Não, é a primeira vez. Uma última pergunta, senhor abade. Por que Monte Cristo comprou aquela casa de Auteuil? Parece-me que pretende transformá-la em um hospital ou hospício para loucos. A casa foi comprada por seu secretário. Pelo que sei, ele queria uma casa que fosse apropriada para essa finalidade, e a propriedade de Auteuil possui as características necessárias. Villefort saiu com a sensação de que pouco havia acrescentado ao que já sabia e foi em busca do Lorde, que estava hospedado num hotel no centro de Paris. Depois de quase uma hora de espera, foi recebido pelo inglês. Era um homem de longos cabelos louros e um vasto bigode que caía pelos cantos da boca. Villefort apresentou-se novamente como um policial e interrogou o Lorde com as mesmas perguntas feitas ao abade. Ficou sabendo que o conde de Monte Cristo havia enriquecido ao explorar uma mina de prata na Grécia. E por que decidiu vir a Paris? Talvez para aplicar seus ganhos e aumentar sua fortuna. Nada sei sobre isso. Por que o senhor o odeia? Porque ele me roubou a mulher que eu amava em Constantinopla. O senhor sabe por que ele resolveu comprar a mansão de Auteuil? Sei sim, ele é louco. Acredita que no jardim existe uma fonte de água que cura qualquer doença e pensa em construir lá uma estação de águas termais como as de Vic ou Luchon. Esburacou todo o jardim à procura dessa água. Coisa de gente maluca. Depois que Villefort partiu, satisfeito com as informações que obtivera, Lord Wilmore retirou sua longa cabeleira loira, o vasto bigode e os óculos de grossas lentes, revelando assim sua verdadeira identidade. Era o Conde de Monte Cristo.